de ti, Senhor, sonda o meu coração. Quero te exaltar com meu louvor para sempre, para sempre. O que eu mais quero é me deitar aos teus pés e do teu amor desfrutar. Não há nada igual que a tua presença, Senhor Jesus. Preciso de ti, Senhor.